como alguém que sarou aquela velha cicatriz. Vejam só, hoje eu sou tão feliz. O CD mais esperado chegou, Mini Pressão, o som da galera. Menina, quando te vejo alguma coisa acontece, meu mundo fica mais com você. Se meu amor não chegar,